Brasília é uma cidade criada para não ter tensão. Tensão popular. E todos os dias da rodoviária do plano piloto, partem para cidades satélites, para cidades do entorno, as peças dessa grande engrenagem. É hora de acordar, de acordar, de acordar. Vai, vai, vai, vai. Amanheceu e as paradas lotadas. O mesmo gado já notou novo em suas barcas. O calor, a multidão. A fila pra pegar a condução. A escravidão, as chibatadas levadas da senzala. Se mantém viva todo dia no quarto e sala. Amordaçado por horas em frente à televisão. Efeito bem pior que o da radiação. País infeliz bombardeado pela alegria. Dom Zé define assim, expressando sabedoria. Vou te fazer uma confissão, um desabafo. Às vezes sinto vontade de jogar tudo pro alto. Mas que nada, não vou entregar as armas ou a guerra. Quem sabe faz a hora, não espera. FHC, Joaquim Silvério, dos reis dos dias atuais, trai toda a nação. O dólar a mais, caixa dois até a boca. Dignidade é pouca, impune, a solta, merece a forca. Vendeu a própria alma, sem trauma. Dificilmente, esse, a Bíblia salva. Poesia, verso, rima, prosa. Envenenado pelos livros, em nome da rosa. Infância proibida, país infanticida. 57 mil se vão, na primeira semana de vida. Fábrica de anjos, a marmita do pai é o laudo. Somado ao saneamento básico, confira um saldo. Brasil pecado, realidade trágica. Estômagos vazios à espera de cestas básicas. Salário mínimo, atentado, incentivo ao crime maluco. Congresso, Planalto, assalto de vida e o lucro. Xadrez, te fez para esses canalhas. Ou piado nas fornalhas, pagando por suas falhas. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Fogo! Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Fogo! Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Fogo! Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. O pé inchado, mosca aleijada, já pegou pesado na enxada. Prostituta odiada, sonha ver a filha formada. Fogo nas ruas, é dinamite, campo minado. Exigindo 20 de novembro, feriado. Subiu o herói dos libertários, guerreiros daqui. Rap nacional, é necessário ouvir. Lê Ferré, Sérgio Vaz e quem sabe. Se libertar das algemas da carne. Fábrica da vida, motor que trabalha 24 horas por dia. Mas na garganta, lembranças, álbuns, fatos, fotografias. Combustíveis altamente inflamáveis pra mim. Caros amigos, princípios, basquim. Eu vi a célula mãe se multiplicar. Eu vejo o câncer querendo se instalar. Nas artérias tem o sangue da indignação. GOG, GOG, o QG da revolução. Querem fazer do Brasil e América Latina uma latrina. Segue assim a diária chacina. Espancamentos, processos lentos. Sem punição, um seriado. Sem fim, uma ficção. Capitalismo puro é isso, feto dejeto no lixo. Negociação com o patrão por um salário fixo. Fio condutor, torturador ou gravata. Que no dia da eleição te transporta de graça. Embalsamados pelo manto da desordem. Se dizem líderes de uma geração. Até no travesseiro recebem ordem, chega, basta. Não, não, surge um embrião. O trem da vida prepara a partida, está bem vazio. A burguesia que valoriza a carne, perderá o espírito. Já fez, que fez para esses canalhas. Ou que atam nas fornalhas, pagando por suas falhas. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. É fogo. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. É fogo. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Fogo. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Fogo. Eu tenho sempre esta opinião. Família GOG aqui reunida, rapaz. Por isso vive em paz meu coração. Paz, então irmãos, então irmãs. Te amo, para que vou maltratar. Como mandado o Brasil, ACM, FHC. O sistema é a bomba e o quadril. Sacos preto aqui é o estupe em vinil. A resistência viva do hip hop no Brasil. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Bomba. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio, fogo no pavio. Fogo, fogo, fogo. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, fogo no pavio. fogo, fogo, é fogo, Brasília. Fogo, fogo, fogo, fogo.